batida, neguinho. Quem diria? Ai, Sagunha, diretamente da Espanha. É o Kiro, se envolve se quiser. Viaja na XR, é quem anda de foguetão. Com pente na cintura, o bolso cheio de cifrão. Nós é da favela mesmo, só gosta de ostentar. Pode descer a casa que já festa vai gerar. Escondida adora o perigo, não fecha com o alemão. Vou jogar minha xereca, só tiro de 3 oitão. Só tiro de 3 oitão, só tiro de 3 oitão. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Só tiro de 3 oitão, só tiro de 3 oitão. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca, não jogar minha xereca. Não jogar minha xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca, não jogar minha xereca. Não jogar minha xereca. Xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca na xereca na xereca. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Pega leve, barca no beat. Joel C10, o estourado de cruz. Viaja na XR, é quem anda de foguetão. Com pente na cintura, o bolso cheio de cifrão. Nós é da favela mesmo, só gosta de ostentar. Pode descer a casa que já festa vai gerar. Escondida adora o perigo, não fecha com o alemão. Vou jogar minha xereca, só tiro de 3 oitão. Só tiro de 3 oitão, só tiro de 3 oitão. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Só tiro de 3 oitão, só tiro de 3 oitão. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca, não jogar minha xereca. Não jogar minha xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca, não jogar minha xereca. Não jogar minha xereca na peça do bandidão. Vou jogar minha xereca na xereca na xereca. Vou jogar minha xereca na peça do bandidão. Pega leve, barca no beat.